Vamos lá, bom dia, tudo bem? Bem-te-vi já tá cantando, hein? Ô, oh, bem-te-vi, tá na hora de trabalhar. Bom dia, capital! É isso aí, paixão. Viajo porque preciso, voltei porque te amo. Deixa cair. Só existe um caminho pra nós dois. Não adianta nem tentar variações. Já bebeu da mesma água que bebi, batizou com seu amor o meu coração. Não adianta lamentar o que passou. É por isso que eu peço, não se vá. Fui parceiro nos momentos mais felizes. Se agora o nosso amor está em crise, fique aqui, pois haveremos de enfrentar. São as crises de amor, nem por isso te amo menos, nem por isso, nem por nada. Não adianta nem tentar novos caminhos, quando é fácil consertar a velha estrada. Haja crises de amor, nunca vou me separar de você. Conhecemos mil segredos um do outro. Muitas vezes nós amamos confiante. Conheci você no auge do amor e você me conheceu no mesmo instante. Já é tarde pra jogarmos tudo fora. Tanto tempo alimentando as ilusões. Você sabe as reações dos meus sentidos. E eu já sei como você tem reagido. Tudo isso favorece as emoções. São as crises de amor. Nem por isso te amo menos. Nem por nada. Não adianta nem tentar novos caminhos, quando é fácil consertar a velha estrada. Seu viagem. Porque eu preciso, eu gostei. Por quê? Porque te amo. Daqui. Tomando chimarrão com meu amigo Assir Campeiro. Assir, você tá bem, querido? O pessoal te quer bem, viu? Alô, carreteiro, alô, caminhoneiro! Olha o Assir aí! Vai, Assir! Os caminhoneiros que enfrentam o frio, eles são guerreiros, honesto e gentil. São trabalhadores da lida pesada e vivem na estrada do nosso Brasil. E vivem na estrada do nosso Brasil. Aí, caminhoneiro, carreteiro, boa viagem. Vai, buzina, boa viagem. Obrigado pela homenagem, pelo carinho. Assim que animou esse jantar bacana, né? Pras mães, opa! Ei, ô, Zulu! Acabou de mandar aqui, Márcio Chimiglio. Que bom que você tá na Mercosul, olha aí. Mandou aqui 419-9104-4051. Você anotou aí? 419-9104-4051. Isildinha, tudo bem? Osvaldo Gomes, aonde? Bairro Zona 2. Terra Boa, interior do Paraná. Alô, Terra Boa. Alô, meu amigo Oswaldo Gomes. Terezinha. Alô, Quitandinha. Aquele abraço. Aonde que eu moro tem uma morena e linda pequena. avança e está chegando na vila. Eu te compro vestido, sapatinho erguido, pra nós dois caçar. Teus olhos alumeia, tua boca é mimosa, teu rosto de rosa eu quero beijar. Tua boca parece um botão de roseira, morena faceira, não deixa eu penar. Não chore, morena, não tenha tristeza, que a vossa beleza me fez pecador. Não como, não durmo, não janto, não sei, só tenho receio perder seu amor. Meu cavalo corre mais que a ventania, no escuro é seu dia, eu vou te buscar. Tu vem na garupa, ó linda donzela, até na capela pra nós dois casar. Eita sofrência! Eu venho vindo de uma querência distante, sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra. O meu cavalo corre mais que o pensamento, ele vem em passos lentos, porque ninguém me espera. Tocando a boiada ao meu leueiro, eu vou cortando estrada. Zé Vicente, mostre para essa gente o clarim nas alterosas. Pegue no laço, não se entregue, companheiro, chame um cachorro campeiro, que essa reis é perigosa. Olhe na janela, ué, oi, que linda donzela. Olhe na janela, ué, que linda donzela. Sou boiadeiro, minha gente, o que é que há? Deixe o meu gato passar, vou cumprir com a minha sina. Lá na baixada quero ouvir a siriema, pra lembrar de uma pequena que eu deixei lá em Nina. Ela é culpada, ué, de eu viver nas estradas, ela é culpada, ué, nas estradas. O rio tá calmo e a boiada vai nadando, veja aquele boi berrando, Chico Bento corre lá. Lace o mestiço, salve ele das piranhas, tire o gado da campanha pra viagem continuar. Com destino destino a Goiás. Só eu ei, boi, deixei Minas Gerais. Ei, boi, com destino a Goiás. Só eu ei, boi, deixei Minas Gerais.